ZYD 496, Rádio FM 105, mais ZYJ 452, Copacabana 680 AM, mais ZYJ 471, Contemporânea 990 AM. Família, força e fé.